quando te beijei. Na boca. Ontem na cidade, ontem na cidade. Sangue. Enquanto te beijava, enquanto te beijava. Na boca. Você estava lá e eu não vi. Que azar o meu. Você estava lá e eu também. Você estava lá e eu também. Você estava lá. Você estava lá.